apareceu pra mim. O Senhor me deu você. Meu coração foi feito pra te amar. Em um mesmo amor, louvando ao Senhor. Eu, você e nosso Deus, agora somos um. Eu vivo pra você, você vive pra mim. Vivemos pro Senhor. Pra cuidar de nós e nos unir cada vez mais. Eu vivo pra você, você vive pra mim. Meu amor, você nasceu pra mim.